forma, que altitude está passando o último PQD? Estou navegando agora, estou navegando em casa, puta 4 mil pés. Ok, ciente. Frequência livre, bom dia. O senhor está passando 1.800 pés. Ah, eu estou subindo, cruzão 040 para 060. Faria uma verificação no transporte. Afirmativo, que agora já está descendo para 1.600 pés já. Ok, faria uma verificação aqui. Salvador. Ok, estou com a indicação que você está mantendo 1.000 pés. Cruzão é 4.500. Ok, reporte nivelado no 060, Vitor Tradução. Ok, quer que põe de normal? Cruzão. Positivo. Ok, eu estou só normal, está cruzando 5.000. 050, reportaria a manutenção com a aeronave, muito obrigado. Ok, autorizado a descida, não tem um tráfego reportado no setor, frequência livre, é tradutor, o meu. Obrigado. cidade, igualmente. Chama a no táxi, confirma o Golpe 7. Mais um minuto, 3191. O está autorizado, puxa, fechando a aeronave na saída do passe 3, ok? Aponta para o táxi. Anda para o passe 3. Sim, ativo, deixando livre o taxiamento no pátio, ok? Sim, ativo, vai deixar o taxiamento no pátio livre, tá bom? 777. Taxiamento 11, então prosseguindo 065. Ok, plano modificado 251, prosseguindo em condições visuais no 065. Reporte 60 milhas fora, seu estimado de pouso. 155, 155. Sente. Dia 25, copiado, Zulu November, reporte 60 milhas fora de Salvador. Reportará 60 milhas fora de Salvador, em Zulu 3193, tá pronto? É que a transmissão tá muito baixa, quase inaudível. Tá autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, ou dono é? Autorizado, alinhar e decolar, voltando 3191. Recife, frequência 1251 ou 13325. Caso negativo, alterne 1288. Vitor Hotel Hotel. Sanchez Gol 1, 777, 2 horas e 19, final do Aracaju com 171 a bordo. 1777, autorizando o táxi, Índia, ponte esperador no 02895, que é o 0116. Índia, ponte esperador no 02895 e Índia, no 777. Espaço 463, Kia, Ilhéus, 20. Autorizado, decola a pista no 0, curva direita, saída da El, lida após direto. Controle 120.8, aciona 5025. Correta, com força. Decola 57, controle 208. 08. Controle, eu tá 3-1 no 9-1. Contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 340. Saída da El. Da El 340. Confirme, pode voar direto da El. Autorizado. É isso aí, ó. Claro. 177, autorizado, né, meu tio? Divisa decolagem, gol, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 9. Decolagem, vento 3. Sete decola os 00 no 500, controle 208. 208, bom, 777, tem uma boa tarde. Trulha em Salvador, bom, 777, cruza 1300 na Dael Leda. Bom, no 777, contato radar, se manter o nível para o nível 340. Fui Dael. Diretaço 340, voando Dael, bom, 1777. Trulio 3-1, avião? É, essa restrição do nível C aí pode ser considerada, isso? Pode subir direto pro 34? Restrição do nível C é só quando se decola da pista 28. Então segue 340, galera. Certeza no meio, identifique chegada Mari. Desse mantenha a 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no meio. Mantenha o perfil da chegada Mari, 32 no meio. Seria o F5728 para Recife? Afirma então, a 9. 728 Recife 350 está autorizado via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda na subida Pucca, transição Caju, aciona 5022, controle 120 decimal 8. Controle Salvador, objeto 728, 29. 9, chame pronto, pushback, web 5728. Lua Novembro, Salvador. 54 milhas, oeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais no 085. Chamando agora o centro Recife. Na frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. O Exo do Novembro. Caso negativo, alterne também a frequência 1251. Paulo, 728, 24, Tex Web 5728. Polo 777 Salvador. Polo 777 prossiga. Recife agora na frequência 1251, alterne 3325, bom dia. 5 na primeira, confirma a segunda, senhor, por 777. Polo 33, decimal 25. 332, tem um bom dia, senhor. Bom dia. Novembro, na escuta do controle ainda? Ok, Recife está pedindo que você chame na frequência 288, caso negativo 260. Boa tarde. Bom dia ainda, é o 9754 Gol. Polo 754, acione identificação. Mantendo o perfil da chegada mar e desse manter o nível 050. 50 agora, 54, obrigado. Então, 3216, desça para 2 mil pés, é autorizado o final LS. Reporte no localizador estabilizado, 3216. 3604, desce para 3 mil pés, ajuste altímetro no 0 no meia. Reporte localizador, número 2 na aproximação, 3604. 4 horas do nível 1074. Parte principal, Índia e Alfa, considerando 21895, altímetro no 096, tem um bom voo e boa tarde, Web 5728. Bom, a gente é no 096, atualizado o site de parte de Alfa, considerando 090, com uma dança no 8, ao máximo 5722, obrigado. Estou aí em Salvador, muito bom dia, o L728, ponto espera da 0. Sendo usado, linha A e decolar, vento 120 graus, 129, 5728. A linha decola da 10, objeto 5722. Salvador, AC4476, informação papá, nível 220, descendo nível 150. Azul 4276, aciona identificação. Chegada Mari. Esse mantém o nível de voo 050, mantendo o perfil da chegada. Chegada Mari, voo 050, mantendo o perfil da chegada. Voo 754, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 015. 4 mil com 1016. 3606, reduza para aproximação, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte